Camino vos. Y otro patamar. Outro patamar. No sou senhor do tempo, mas eu sei que eu vou fazer chover. Dinheiro, em breve tô de jato particular. Baby, vem comigo que eu te levo um dia pra conhecer o mundo inteiro. Outro patamar. Não sou senhor do tempo, mas eu sei que eu vou fazer chover. Dinheiro, em breve tô de jato particular. Baby, vem comigo que eu te levo um dia pra conhecer o mundo inteiro. Dentro da BM, chupa cento e geme. Novinha experiente, só você tem um dó. Comédia me vê treme, fala mal depois, gente. Tô pique LeBron James, com bolso cheio de cavalo. Virou costume, eles querem me parar na blitz. Vão se acostumando, ver preto dentro de carro. Sempre de Nike no pé, camisa de time. Bigode fino e cabelo na régua com cordão. Nunca abandona a família, os verdadeiros amigos. Jamais permite esquecer da onde tu veio. Sabe que o mundo dá volta, nada passa batido. É por isso que minha tropa tá hoje em outro patamar. Não sou senhor do tempo, mas eu sei que eu vou fazer chover. Dinheiro, em breve tô de jato particular. Baby, vem comigo que eu te levo um dia pra conhecer o mundo inteiro. Adorei tua maquinha, desse jeito mexico. Vem minha nifetinha, do peitinho do rabão. Turma, tu e tua amiguinha, tem, me dê tem balinha. Hoje tem putaria, tô cheio de tesão. Virou costume, eles querem me parar na blitz. Vão se acostumando, ver preto dentro de carro. Sempre de Nike no pé, camisa de time. Bigode fino e cabelo na régua com cordão. Nunca abandona a família, os verdadeiros amigos. Jamais permite esquecer da onde tu veio. Sabe que o mundo dá volta, nada passa batido. É por isso que minha tropa tá hoje em outro patamar. Não sou senhor do tempo, mas eu sei que eu vou fazer chover. Dinheiro, em breve tô de jato particular. Baby, vem comigo que eu te levo um dia pra conhecer o mundo inteiro. Você tem que ter a cabeça no lugar, porque nós estamos em outro patamar.